dois mundos diferentes. Eu sou a solidão e tu a grande corrente. Nós dois buscamos luz entre a gente. Eu com o coração, tu com a mente. Vivemos separados por uma ponte. De um lado a verdade, do outro os serpentes. Cruzando sem parar as duas metades, eu caio sem querer ou vou de repente. Sem lua não há sol, sem luz a sombra ausente. Sem céu não há terra, sem ti nenhum presente. Sem ti não tenho ar e morro lentamente. Eu sou tua liberdade, tu me condenas à morte. Em dois mundos diferentes, eu sonho por sonhar, tu fazes o que sentes. Sou paz em tempestade, luto de frente. Tu sabes ocultar.